desista de sonhar. Busque no seu coração a certeza de vencer. Não há nada neste mundo impossível pra você. Não desista do seu sonho e tudo pode acontecer. Busque no seu coração esta certeza de vencer. Não há nada neste mundo impossível pra você. Não desista do seu sonho e tudo pode acontecer. De um momento para sonhar.